Saudações, amigos ouvintes, cá estamos mais uma vez para vocês para apresentar esse episódio 3 da minissérie preparada pelo BetaCast, Quero Ser um Beta Reader. E a gente nesse episódio vai falar sobre o que mesmo? Ah, é, sobre os sobreviventes, aqueles que passaram pela sua primeira parte do processo seletivo e chegaram aonde? Onde? No apadrinhamento. É isso aí. Se você fez a redação da primeira fase e passou, quer dizer que agora você tem o direito de passar para a segunda fase, na qual irá enfrentar o segundo teste. Mas calma, a gente já passou por isso que você vai passar e a gente sabe o frio na barriga que dá. Olha só, até irmão. É por isso mesmo que nessa fase ninguém mais está sozinho. Acabou, solidão já era. Exatamente, você automaticamente ganha um padrinho beta que vai te preparar para o teste da segunda fase. Duh! Mas antes de contar um pouquinho sobre como ela funciona e já te deixar antenado nas fofocas, solta a vinheta, pobre mortal, que agora a próxima parada é o apadrinhamento! Aê! Aê! Pra quem gosta de ler, apadrinhamento! E pra quem gosta de escrever, BetaCast! Você faz o vermelhinho, eu faço o azulzinho. O podcast da Liga dos Betas, do Niafenfet. Por que tem uma interrogação aqui, velho? Me responda. Sei lá, eu não sei. Que droga, por isso que eu tô assim, onde esse pensamento quer chegar? Por que tem uma interrogação? O pobre mortal aqui, pra quem não entendeu, sou eu mesmo que vou editar isso aqui. Ellen, pobre mortal. Ok. Ninguém tá doido aqui, não. E tu também não ouviu errado. Antes de você fazer o teste da segunda fase, você ganha um padrinho, que é um beta sênior da liga e que está treinado para ajudá-lo a se preparar para enfrentar a próxima guerra. Yeah! Então a treta é a seguinte, tu passou no teste e quando menos esperar, pá, vai ter um beta te mandando uma mensagenzinha, entrando em contato com você e dizendo que ele é a sua fada madrinha. Ué! A partir daí, será seu dever responder as mensagens que ele vai te mandar e seguir todas as orientações à risca, entendeu? Claro que você pode precisar marcar uns encontros virtuais na hora que for melhor para os dois, quem sabe, para poder bater um bate-papo, se conhecerem melhor e assim por diante, poderem trabalhar na preparação para o próximo teste. Assim, o seu padrinho é aquele cara com quem você pode e deve contar para tudo, tudo mesmo, né? Se você matar alguém e precisar esconder o corpo, pode chamar o seu padrinho, que é o dever dele te ajudar. Credo. Não, isso é muito errado, gente. Não, não matem alguém. Não vamos exagerar, né? Não vamos exagerar. Isso é muito errado. Muito errado. Já tem gente de sobra achando que a Liga dos Betas é tipo um tipo de sociedade secreta, sabe? Então, se você fala isso pro cara, é capaz o povo acreditar mesmo. É, ele vai achar que a gente não aceita, né? Sei lá, né? É, aceita que dói menos. Coisas da Fátima. Enfim, brincadeiras à parte, o padrinho, ele é a pessoa que tem como missão te ajudar de todas as formas possíveis a entrar na liga. E caso você passe no teste da segunda fase, ele continuará sendo o seu padrinho para lhe mostrar todos os aposentos do castelo da Liga dos Betas. Terminado esse processo, quando você for dado como um beta oficial da Liga dos Betas, ele ou ela, se for madrinha no caso, ainda continuará sendo seu padrinho ou madrinha, pois, como nós costumamos dizer, os padrinhos e as madrinhas são para a vida inteira. Para sempre. Mas vamos voltar um pouquinho no lance da preparação para o teste da segunda fase. Round 1. Por que eu preciso de um padrinho pra me preparar pro segundo teste? Oxi, precisa aí, senão que eu me garanto. Muito bem, pequeno gafanhoto. Ninguém duvida da sua capacidade nessa altura do campeonato. Não mesmo. Se você passou pela primeira ali filtragem, todo mundo já tá confiando em você e quer mais é que você passe. Então, por isso tem os padrinhos ali te dando suporte. Então, se você passou nessa primeira fase, quer dizer que você tem todas as chances possíveis de entrar para a Liga dos Betas. Contudo, o padrinho serve para ajustar as suas expectativas com as expectativas que a liga possui para os seus betas. Por exemplo, algumas pessoas podem escrever e se expressar muito bem, mas pode ser que nunca tenha betado uma história e não saibam como abordar um autor, ou quais os métodos existentes para se betar um texto. Às vezes não sabem nem o que é betagem. Como já dissemos anteriormente, não consiste apenas na correção de erros ortográficos e gramaticais. Betagem vai muito além desses pontos gramaticais, certo? Aham, exatamente. O trabalho do padrinho é ensinar todos esses macetes para o aspirante a beta. Ele vai até te mandar, assim, alguns exercícios que eu já tive acesso. Né? Já sei quais são. Mas o Michael também já teve, então não é segredo. Ele vai te mandar uns exercícios de betagem para que você possa praticar e se sentir mais confiante quando tiver de fazer o teste verdadeiro, preparado pela coordenação da seleção da liga. É lógico que vocês vão ter alguns dias para trabalharem juntos nisso, né? Você e o seu padrinho ou sua madrinha. Mas lembre-se, não demore a responder o seu padrinho ou sua madrinha e fazer aquilo que eles estão te pedindo. Porque a falta de comunicação entre vocês, por sua parte, pode sim ainda te desclassificar do processo seletivo, né? Não é porque você passou ali da primeira fase que você vai dar vacilo. É, se você assim, passou, tem que estar ligado. O padrinho vai e vai te chamar através do NIA. Vai mandar uma mensagem para você. Se você não responder a mensagem, infelizmente você vai estar eliminado. Uhum. Tem um pequeno prazo ali para você responder essa mensagem. É, então fica ligado. Fique esperto. Round 2. Tá certo, tia. Muito maneiro isso da parte de vocês. Botar um beta pra ajudar a gente, se preparar pro próximo teste. Mas e aí? Depois que ele me preparou, o que vai acontecer? Bom, aí chega o grande momento, certo? O dia em que você terá que fazer o teste da seleção. Geralmente, é uma betagem de um texto que você terá que fazer, e se você e o seu beta ou padrinho trabalharem empenhadamente nos dias preparatórios, há imensas chances de que você seja aprovado na segunda fase. Fácil, certo? É isso aí! Yay! Nossa, que yay horrível, mas tudo bem. A partir daí, as coisas elas ficam mais tranquilas. Pode confiar na tia Ellen aqui que é verdade, tá bom? Porque não tem mais testes, tá? Mas isso não quer dizer que o seu trabalho acaba por aí. Nessa próxima fase, pós-aprovação, seu padrinho ou madrinha continuará te ajudando no processo que a gente chama de indução. Induction. Round 3. Virgem Maria, tia, o que é esse negócio de indução? Quer dizer que se eu passar na segunda fase, eu ainda não sou um beta? Oxi! Calma, pequeno gafanhoto. Você terá todo o tempo que quiser para estar na liga. Não tenha pressa. Essa parte é muito importante. Olha, sotaque paulista, adorei. Notou. Me esforcei Vivi pra agora. Ver. Vivi pra ver o Michael fazer um sotaque paulista. É. Pois bem. Ah, vou retribuir com um carioca. Pois bem. Nossa. Que horrível, que horrível. Antes de ser adicionado ao grupo oficial da Liga dos Betas, seu padrinho vai te mostrar os aposentos do castelo, como já dissemos anteriormente. Ele vai te contar um pouquinho mais a fundo sobre como a Liga funciona. E nesse período, você também vai se reunir com alguns coordenadores da Liga para vocês baterem um papo sobre as regras de conduta, sobre as políticas de betagens, entre outras coisinhas. Mas não precisa ficar com medo que ninguém morde, não, tá? É tudo muito, todo mundo muito amor, muito da paz na Liga. Então, fiquem tranquilos. Só que aquele negócio, eu já falei e vou repetir. Fique atento para não sumir do mapa e ficar sem participar das reuniões. Caso isso aconteça, infelizmente, você também será desligado do processo seletivo da Liga dos Betas. Exatamente. Round 4. Tio, assim, eu fui um anjinho, fiz tudo certinho, aprendi na teoria como que funciona o grupo da Liga internamente, participei das reuniões, tratei bem meu padrinho, os coordenadores, e agora? Agora, meu caro gafanhoto, é correr para o abraço e ser recepcionado no grupo da Liga dos Betas como um beta reader oficial. Aê! Pode comemorar que você merece. Realmente merece, porque o processo seletivo é um desafiozinho pra galera que tá tentando entrar. E sempre rola de mais da metade do pessoal não conseguir. Mas eu acho, acredito, estou muito otimista. Esse processo seletivo, agora com essa nova estruturação, eu estou bastante otimista. É. Tá muito maneiro. Mas não se esqueçam, sejam gratos ao seu padrinho ou madrinha. Eles também continuarão por perto para te auxiliarem caso precisem de ajuda, caso vocês tenham dúvidas, caso queiram reclamar da vida, chama o padrinho e a madrinha no chat, enfim, o padrinho e a madrinha estão lá para isso. No mais, vida longa na liga, caro novo beta! É isso aí. E a gente termina por aqui hoje, a nossa dica de hoje, falando sobre a fase do apadrinhamento. No episódio 4, nós iremos dar uma pequena explanação sobre os métodos de betagem que existem, só pra, assim, vocês não caírem de paraquedas na segunda fase, tá bom? Então fiquem com a gente e, como sempre, um beijo grande e até amanhã. Hein, sabe um problema que eu acabei de notar? Meu Deus, o quê? Ai, socorro. Por que você tá falando tia? Meu Deus, é verdade. Mas é uma pergunta genérica. Não, é tio, qual foi? Vai ficar esquisito. Não, você tá falando tia, e aí agora que eu toquei, eu falei... Pô, foi? Que estranho acontece aí? Tá errado esse bagulho. Caramba. Qualquer pessoa quer estar respirando o mesmo ar que a Clara. Poderosíssima Clara, meu Deus do céu. Eu me lembro até hoje, quando eu fui pequenininho lá, eu falei, não, eu vou ser padrinho. Ela pegou os bonequinhos tudo, colocou assim, olha, assim que faz. Ih, tá poderosíssimo, poderosíssimo. Eu não gravei sozinho com a Clara, mas ele tem pauta. Ele tem pauta com ela, não tem porquê. Isso aí tudo é um preconceito, entendeu? É, segregando, vocês estão me segregando, vocês estão me afastando da poderosíssima. Eu tô segregando vocês dois porque eu gosto de vocês dois, então eu não quero vocês dois juntos. Eu gosto dos dois, então. Olha só, revelações. Caiu a internet. Ai, ai. Alô? Essa não. Alô? Que bosta, sumiu. A ligação sumiu. Ellen. A ligação parou. Ellen. Volta pra mim, Ellen. Retorne. Eu sinto a sua falta. Me sinto só. Eu preciso de você. Onde você está? A few moments later. Está tão frio. Estou ligando. Hello. Ah, retornou. Voltou pra mim. O que aconteceu? Caiu? Não, a minha internet aqui tá ok. Ué? Acho que foi a sua, não sei, desconectou. E a minha também tava normal, que estranho. Esquisito, né? Eu, hein?